ao poder desfrutar de um belo dia com meus amigos e a família. Minha princesa, o meu coração se esmirilha. Foi Deus quem deu, então eu tenho que cuidar, compartilhar, sendo amado e saber amar. A minha vida é tudo de bom que está à mercê dos que querem alcançar. Dê mais valor para as coisas que tem, pessoas que te amam e só querem ver o seu bem. Família, os irmãos, saúde para todos que seguem nessa canção, pros quatro cantos dessa terra. A paz seja com todos e não a guerra. Sinta a harmonia da vida em seu ser, acreditando e buscando o que é melhor para você. E assim no caminho da eternidade eu vou, glória a Deus do Pai, eu sei que sou. Oh. E assim no caminho da eternidade eu vou, glória a Deus do Pai, levita sou. Valores, valores aquilo. Respiras. Valores, valores. Com Cristo eu sou mais ser. Valores, valores. Valores a sua vida. É fácil criticar a dinastia, difícil é a alegria fazer parte do seu dia. Não se enquadre mais naquele quadro, pulando fora da moldura de um cara errado. Valorizando quem tá do teu lado, viver em comunhão é dar abraços apertados. Sem disputa, sem raiva, sem inveja, sem dor, sem nada, sem que possa prejudicar sua saúde. Quer um exemplo? Marlboro Free, Hollywood. Eu prefiro um café da manhã, frutas e cereais na paz da manhã. São coisas simples da vida que por pura ingratidão passam por despercebidas. Sua liberdade, sua saúde, seus dons e talentos derramados com virtude. A sua mãe, seu pai, sua educação, seu cachorro de estimação, sua salvação, que não se pode comprar com ouro ou diamante. Toda a riqueza que aqui há, comemorar, levantar uma taça, não da copa, e sim da volta do rei da graça, que como chuva cai nessa terra. Somos convocados a louvá-lo na guerra. Valores, valores aquilo que o Senhor te deu. Valores, valores o ar que tu respiras. Valores, valores com Cristo eu sou. Das aparências que engana os nossos olhos, maquiando as carências que muitos têm, mas poucos querem assumir. Precisam de Cristo, amor, Elohim. Estenda as mãos para que venhamos dar o valor ao que temos e conseguiremos no amor. Como um pintor que joga cores no seu quadro, tira o preto e branco da vida dos que são amargos, oferecendo um novo paladar para o pão de cada dia, o alimentar. E no meu levantar, poder enxergar caminhos positivos que só venham a somar. Pra você, pra mim, pra você de novo, pra todos nós, ou melhor, pra todo o nosso povo, que por herança irá declarar ao Deus dos tesouros, só nos resta adorar. Valores, valores aquilo que o Senhor te deu. Valores, valores o ar que tu respiras.